Olá, olá, olá, olá, olá, olá, meu amiguinho, olá, minha amiguinha, dia 9/8/2010, são 4:15 da tarde, finalmente estamos jogando no ar mais um. Essas coisas, pô, fiquei um tempão sem fazer, hein, meu, porra. Sabe, a molecada aqui entrou de férias, a patroa entrou de férias, eu também entrei de férias, deu um tédio da bexiga aqui, mas hoje vamos bater um papo muito legalzinho, vai ser alguns minutos bem tranquilos, bem divertidos, que eu tenho certeza. Gostou da TVBK? A TVBK! Você viu que pobreza do caralho que é aquela merda? Mas tá, vai ficar legal, devagarinho a gente vai arrumando, mas enfim, hoje o podcast da Nega Véia é um especial que eu tava devendo já há muito tempo Vou falar do meu livrinho, o Mil Nomes, o Guardião do Infinito. Eu vou dar algumas dicas, vou dar algumas churumelas, vou explicar algumas coisinhas pra vocês, mas antes eu quero primeiro mandar um abraço pro meu nosso considerado Kamen Rider, que agora ficou obrigado a fazer a porra da resenha, que ele falou que ia falar do meu livrinho. A todos vocês que compraram meu livrinho, eu só espero que seus viados, vocês escrevam pra mim e falem do que acharam bom, que acharam ruim. Estou fechando a porta aqui do armário, que vou falar dos meus remédios também, fui pegar o nome deles. Tá foda. E quero mandar também um abraço pro nosso mano Kioff e pra aquele doido, Dr. Bias, né? Que tá juntando todas aquelas minhas tranqueiras de podcast, de texto. Você não tem o que fazer da tua vida, que fez a abertura lá da TVBK, que eu vou usar assim. Você não tem o que fazer da sua vida. Ô cabra danado, que não tem o que fazer na vida, cabra danado. Vamos desligar aqui o telefone. Pronto, agora se tocar vou ter que parar mesmo, né? Porque esse povo me enchendo o saco. Eu tô quase todo mundo mandando tomar no cu, viu, meu? Tá foda. Mas enfim, eu quero agradecer então esse doutor Pirirocas, o doutor Biribas, o doutor Bias, que por salvar nossos podcasts antigos, tá aí o linkzinho aí no nosso. Acabei de almoçar, tá foda. Está aí o linkzinho aqui no nosso My Podcast, tá aí debaixo das coisinhas pra você ver. Agradecendo a você pela sua bondade, paciência, gentileza em estar ouvindo aqui esse podcast e prestigiando, né? Ai, quantos agradecimentos. Vamos agradecer também ao nosso considerado Dr. Pintudo, que deu a força comigo lá no processo contra os macumbeiros, que eu ganhei, né? Que nós ganhamos. Eu não ganhei nada, quem ganhou foi eu e ele, né? E ganhamos também nós, que estamos indignados com toda essa badernagem, dessa macumbaria maluca, toda essa putaria toda aqui. Mas enfim, eu vou falar isso também, mas eu vou devagarinho, né? Eu vou soltando as trailers devagarinho. Hoje eu vi uma especial do meu Mil Nomes, né? Antes de mais nada, assim, aquele carinha que fez aquela animação do Mil Nomes, que eu esqueci o nome, Skavorska. Meu, muitíssimo obrigado pela tua gentileza, ficou do caralho. Se você puder mandar pra mim as imagens, você desenhou, tu tá aqui, manda pra mim, que eu quero guardar isso com muito carinho, quero colocar lá no Mil Nomes, no site do Mil Nomes, botar o link direitinho. Então, eu dei um tempo com o site do Japão Furi, que achei o saco, eu vou fazer outra coisa, eu vou voltar com o Dragão Bêbado, né, porque tava muito chato, tava muito sem graça, vou voltar com o Dragão Bêbado, vou voltar a fazer a coisa direitinho, mas eu tô me preocupando agora com o Mil Nomes, tentei na Bienal, não consegui. A editora até que se esforçou bastante, tentou fazer o máximo possível, mas não deu, não rolou, não vai rolar. Vou aparecer lá só pra falar com um licenciador que eu conhecia e um pessoal que tá interessado. Mas esse mercado é complicado, né, negado? Esse povo é muito estranho, ele é muito xarope. Ok? Olha. Liguei a secretária eletrônica aqui, que se atender essa merda, atende direto nela. Foda que minha secretária eletrônica, ela é nojenta, ela fica anunciando, não dá ligo, eu gosto dessas bagulheiras. Mas, eu vou pedir pra esse camarada que fez essas ilustrações, manda pra mim, por favor, eu quero guardar isso com carinho. Eu quero colocar no meu sitezinho, porque eu sou meio maluco, né, mas eu fico tocado e sensibilizado, minha chave, vamos pôr pra lá. Eu fico sensibilizado com essas atitudes, porque são muito bacanas, porque eu não me julgo merecedor de nada. Eu acho meu trabalho muito ruim, eu acho tudo que eu faço péssimo, porque se eu começar a achar que tá bom, eu não melhoro, entendeu? Quando eu achar que tá bom, eu me acomodei, fudeu. Claro que vai chegar um momento que eu vou parar, vou dar um tempo,

da Morgana, que já tem os primeiros rascunhos, já tem as primeiras histórias, já tenho o esqueletão. Mas apareceu um livro para mim fazer, né, como escritor fantasma, de uma grande amiga minha que eu conheci. Nossa, a vida dela é muito legal. Eu sou um cara que trabalha da seguinte maneira: eu sempre quis fazer livro para os outros, né? Mas eu nunca pensei em fazer livro dos outros. Tem muita pessoa que tem histórias incríveis para contar, né? Eu sempre achei as minhas histórias mais legais, mas eu conheço pessoas que têm histórias muito mais legais do que a minha. Muito mais. Ontem eu estava ouvindo aí o Joelmir Betting falando da vida dele, né? No programa do Milton Neves. O que aconteceu com ele, que ele perdeu os amigos, etc, etc. Fala, filho. Quer passar? Ah, pode pegar. Isso aí foi meu filho. Ah, veio, ah, porra, eu queria escrever sobre ele, falar sobre ele. Tem um amigo nosso que pediu para mim fazer um livro sobre a sogra dele, que é a esposa de um ex-general. As histórias que ela tem para contar, tal, são ótimas. Ele falou: não, bota um orçamento, faz para mim, te escreve, vamos estabelecer, bererê. Mas apareceu uma outra moça que tem uma história muito mais legal para mim contar, e que ela precisa lançar um livro disso, né? Ela escreveu um livro, só que, porra, não é a função dela, né? Ela me conheceu, eu falei: deixa eu dar uma lidinha. Ah, deixa. Aí eu vou fazer uma devolutiva. Devolutiva, para quem não sabe, é quando você manda para alguém, ele faz uma crítica, faz uma análise e faz uma devolutiva, devolve. Eu devolvi para ela, expliquei que tava. Eu falei: você quer que eu trabalhe pro seu livro, escreva o seu livro? Quero, vamos conversar? Vamos. Aí fui lá, conversei com ela, né? É fantástico. A vida dela é um tremendo barato, porque eu sei que a vida de todo mundo é uma novela, mas a vida dessa moça é uma loucura. É muito legal, porque lembra muitas coisas, os aspectos de estar entre dois mundos, né? E eu recebi o texto dela ali, precisava formatar mais, deixar mais trabalhadinho, vou fazer uma diagramação, vou fazer uma capa mais bacana, tal, vamos fazer uma divulgação, e ela quer rodar, ela já arrumou um editor, ou tem editor. Eu vou deixar isso uma aventura maravilhosa, mas é uma aventura baseada em fatos reais, fatos verídicos, situações verídicas que aconteceu, de perseguição, de prisão, cadeia, o outro lado. E acho que você vai gostar, porque eu tô muito entusiasmado. Mas por quê? Por causa da grana? Não. Eu não tô cobrando nem dela também. Não. Não, porque eu senti que aquele livro. Cara, depois já dá uma forcinha aqui e ali, a gente dá um ajuste, bobagem. Mas eu senti que esse livro vai ser um tremendo barato, primeiro do ponto de vista comercial. Vai ser uma diversão muito bacana pra você ler, curtir, se emocionar, delirar, etc. Mas também tem um lado criativo meu. Vou conhecer coisas que estavam faltando para o universo da Morgana, que eu não conhecia. Então, para mim está sendo muito positivo, é uma troca. E apareceu uma outra mulher também querendo fazer, uma outra moça querendo fazer o livro da vida dela, só que, e assim vamos indo, né? Eu acho que a minha função é essa. Eu me encontrei, né, de contador de histórias, às vezes contador da história dos outros. Mas no caso do livro da Morgana, eu estou voltando a mim mesmo, mas nos anos 70, né? Como é que seria uma São Paulo, falando do meu livro da Morgana, obviamente, né? A Ascensão e Queda da Torturadora. Eu acho essa ideia o máximo, negada. Eu acho sensacional, porque eu estava com dificuldade de criar o design da Elfinha, né? O nosso amigo Marcos Inoue, ao qual eu sempre agradeço, me deu algumas dicas, me explicou alguma coisa. Ele criou o símbolo dela, tal, da guilda, da guilda da torturadora. Aí agora eu vou ver a parte de legislação, vou fazer alguns testes, alguns cálculos e biriri. Mas eu não sabia o design da persona. Estava me baseando muito no Batman, do videogame do Batman, mas estava ruim. Aí eu olhei para a bandeira do Brasil, fiquei olhando assim, falei: puta, já sei. Fazer aquela elfa com cabelo azul, uns brilhos brancos assim, né? A bandeira do estado de São Paulo aqui à esquerda no braço, só um símbolo, que é um losango, sei lá que porra. O símbolo aqui à esquerda, a bandeira do Brasil à direita, a patroa, acho que, não, como o uniforme dela vai ser preto, a gente faz uns entalhes assim com a bandeira do Brasil, tal, os olhos dela, deixa ela não sei o que, as duas espadas, uma de aço inoxidável para defesa, e a outra de um material que eu não posso dizer, que é, senão o neguinho rouba a ideia, que corta 100 vezes mais do que o metrástase daria só para decapitação e para execução, né? E o porquê de toda a sociedade estar em paz, graças aos militares. Não é que eu vou puxar o saco dos militares, eu vou na contramão. Entendeu? A contramão criativa, que é o que você... Não é que eu vou falar bem dos militares, eu vou colocar como seria se os militares tivessem realmente uma base ideológica, com apoio de verdade, misturando todas aquelas loucuras que tem no Mil Nomes de Mundos e Criaturas e tal. A história, a história da Morgana é centralizada no Pedro, que é um menininho comum, que está começando a desenvolver seus superpoderes na escola. Ele tem a irmã dele, que é uma mutante, que ela não tem, ela tem asas de morcego no lugar das mãos, então ela tem que mexer com os pés. O pai, a mãe, aquela vida bem interiorana, bem, é uma São Paulo muito louca. E essa elfinha, essa elfa executora, morria de saudade dele, né? E o reencontrou, mas só que agora ela tem um cargo, a maioridade na minha história é 14 anos, né? Ele tá com 13, ela tá com 14, ela já é maior de idade, ela, mas a função dela é matar os super seres, né? O pessoal que sai fora da linha. Então eu tô construindo todo um universo ficcional de criaturas, de seres, a estrutura da sociedade, quem tá lá em cima, quem tá aqui embaixo. Você conhece aqui São Paulo, o prédio São Vito, que fica em frente ao Mercadão Municipal? Eu fui lá tirar fotos do lugar, que eu vou fazer uma parte especial do livro contando as histórias que tem ali dentro, né? Do pessoal do submundo, porque a minha Morgana é meio que Batman, assim, né? Ela cuida de São Paulo inteiro, e São Paulo é uma super fortaleza, tá trancada, tem um cinturão verde, mas São Paulo tem os seus ataques de vez em quando, tem muito imigrante, tem pessoal de várias partes do mundo que vieram pra cá, porque os caras botaram ordem. Não é um enaltecimento aos militares. Porra, meu pai era da civil, eu sei que a gente passou nos anos 70, a gente não podia um monte de coisa, censura, não sei o que, não sei o que, não sei o que, e tem gente que é contra os caras, mas eu posso, na qualidade de autor, inverter isso. É muito divertido, eu posso fazer. Você viu Jornada nas Estrelas? Lógico que você já viu a série clássica. Eles são militares, todos eles são militares. Por que você não pode fazer um militar mais civil, traço, lisado, né? Um civilizado. Uma sociedade não totalitarista, pode até ser, mas com valores. Eu achei essa ideia fascinante. Peraí, o que é isso aqui? Esse negócio aqui. Eu achei essa ideia fascinante de você inverter essa expectativa, sacou? De você pensar que vai ser que só porque é militar é maldito, é horrível, é nojento. Isso é conversa. Tá aí até hoje. Hoje mesmo eu fui levar minha filha na escola na volta. Eu vejo lá no papel no chão lá o nosso querido José Genuíno, candidato a deputado federal de novo. Olha lá, tá aí o cara, meu. Deu aqueles puta rolo e tá querendo de novo, aí lá. Aí. Esse é o pessoal da esquerda, velho. Todo mundo que era guerrilheiro, que não sei o quê. As merda que estão fazendo. Você acha que tinha muita diferença? Direita, esquerda, esquerda, direita, tanto faz. O que importa no meu livro é esta abordagem maluquete. Essa abordagem doidete que eu vou dar pra brincadeira. Vai ser mais ou menos Star Trek caindo pro Batman e mangá. E essa elfinha reencontra o Pedro, né? Mas o Pedro já tá enfiado numa trama cósmica, né? Que tem a ver aqui com o Mil Nomes. Se você ler o Mil Nomes, você vai entender. Ele já tá enfiado nessa trama cósmica. E ela vai ter que fazer alguma coisa. Ela vai ter que decidir o que ela vai fazer. Se ela fica com ele, ou se ela fica com o Estado, com o governo, com as leis que ela jurou proteger, né? Que ela foi criada para isso. E é legal a parte que ele encontra com ela, que o Pedro tá... Ele tá no alto de uma colina, assim, da cidade, tá muito de moleque, esse moleque maluco. A gente fazia muito isso lá na rua Japurá, na Bela Vista, onde eu morava. Tinha lá a travessinha Nestor Esteves Natividade. Depois você procura no Google Maps, que ela tá lá. A casa da minha mãe é na rua Japurá 336. É ali onde eu morava. E tem a rua Santo Amaro, onde fica a Federação Espírita. A primeira rua que descendo assim é a rua Nestor Esteves, a segunda, aliás. Tem uns casarões ali, a gente descia de rolemã. Então eu criei uma historinha do Pedro descendo aquilo, uma super rua em alta velocidade. Aí vem um piquinês e morde o pé dele, ele perde o controle, capota. Ele vai bater com as costas na parede, né? Aí de repente o tempo para. para o tempo assim, ele falou, cara, o que aconteceu? Aí vem a Morgana, ela baixa os cabelos azuis assim, que tá de cabeça pra baixo, né? Queria aqueles mangás, tá de cabeça pra baixo, ele tá pra bater com as costas na parede, ele vai morrer ali, né? Ela vem, para o tempo, ela olha assim pra ele, vem aquela cascata de cabelo azul, ela abre aquele sorriso, dá uma explicação pra ele, desvira ele, leva ele pra lá, desfaz a feitiçaria, ele cai no mato, toma um puta de um susto. Ela vem, explica pra ele, né, que quando a gente era criança, a gente conversava. Não, não me lembro. Pô, você acha que ele vai lembrar? Mas ele olha bem pra ela e fala, puta que pariu, me fodi, uma executora, caralho. O que eu fui fazer? Mas ela é linda, né? Porque a raça da Morgana tá... Cassaro, aprenda comigo. A raça dela tá em decadência. E sempre que uma raça entra em decadência, as fêmeas têm a tendência a se tornarem mais atraentes para poder sobreviver à espécie. Por isso que as borboletas são belíssimas e os machos são horrorosos. Porque a natureza determina que as fêmeas sejam mais belas para que a espécie se perpetue, para que a libido, o desejo continue. E no que o Pedro olha para ela, ela é linda, mas ele sabe que ela é foda, né? E ela falou, não, a gente se conheceu quando a gente era criança, pereré. Ele não lembra. Ela puxa o cabelo e mostra um brinquinho. Um brinquinho de diamante. Ela vai te ajudar a lembrar. O que ele olha ali, ele com a magia dela, ela ajuda ele a relembrar que eles eram crianças que brincavam lá, um nenenzinho de até 2 anos e tal. E ele se lembra de ter visto a menina e colocaram na frente dele assim. Ele falou dadada, ele olhou pra ela, viu um nenezinho, pegou na mão e ficou segurando, e gostou dela, né? Ela guardou isso desde que ela tinha 1 ano de idade, porque ela falou que você foi a única pessoa em toda a minha vida que gostou de mim pelo que eu realmente sou, não pelo que eu me tornei, que é executora, né? Então ela queria reencontrá-lo, né? E óbvio que ela reencontrou do jeito dela, no momento dela. Mas só que ele acaba se envolvendo numa puta de uma trama, né? Uma trama mirabolante que ela não tem controle. Em que ela vai ter que optar ou ficar com o Pedro ou ficar com o Estado. Com quem que você acha que ela vai ficar? Você vê que bacaninha. O Pedro tem ao mesmo tempo, tem a princesa, que é aquela personagemzinha que é a fadinha, mas veja bem, não é fada. Eu explico, eu falo elfos, eu falo fadas, mas não tem nada a ver com o conceito que você tem, né, gado? É diferente. A princesa é de uma raça de criaturas do submundo da mente, que são criaturas bonitas, mas são destruidoras e horríveis. E a princesa morre do lado de lá, no mundo dela. Ela é transportada pra cá, no corpo de uma menina morta-viva, né, num cadáver. Só que é assim que o povo dela escapava da destruição, né? Eles entravam em cadáveres na Segunda Guerra, houve um êxodo tal, isso é explicado na história. E ela é salva por um cara, por um policial, que na verdade esse é o único personagem literal do que baseado no meu pai, o Seu Benedito, que eu me baseei nele. E tem toda uma trama legalzinha, ele adota, ele não é que ele adota, ele pega, ele salva e entrega pra esse outro cara cuidar. Tem uma trama meio mirabolante aí e tal, meio louca. E tem, obviamente, a Calican, que tem outro nome no livro, nome japonês, que ela detesta, que ela é origem chinesa, que isso não se faz, ela é toda orgulhosa. E a Kali é especial, porque quando eu vou reescrevendo a história dela, eu me lembro daquelas japonesinhas que eu adorava na escola, né? Eu sinto o calor, eu tô com 45 anos, né? 45, 46. Eu lembro o calor da classe, assim, no meu rosto, o sol na cara. Você lembra também, né? Se eu fechar os olhos, eu lembro da madeira da mesa. Aí eu olho do meu lado, tinha uma japonesinha, que era a coisa mais doce e linda do mundo. Esse sentimento, essa sensação, eu passo pro livro, o Pedro olhando pra ela. Ele começa a gostar dela também, né? Não sabe bem porquê, ele também gosta dela. Vê que ela tá brava, tal, que não sei o quê, que ela tá brava, tá mexendo com a carteira de identidade assim. E ele olha pra ela e vê os peitinhos, né? Ele não tá nem aí, quer ver os peitinhos? É peitinho, olha lá, meu. Tetinha dela. Ah, eu sou o Pedro, tudo bem? É, que isso aqui? Ela tá reclamando da vida, do nome dela, que pereré, não sei o quê, bereré. E nem a rir, tá durando no peitinho dela. E ela interpretou aquilo como se fosse um gesto de boas-vindas. Ela achou simpática a ideia e ela começou a andar atrás dele, né? Mas nessa escola, que é o Colégio 10 de Março, né, que é o meu aniversário, ele tem um monte de super seres, tem um monte de criatura, tem um professor lá que ensina a molecada a controlar seus poderes. Tem aquele filme High School Heroes, né? Só que aquilo passado no Brasil, como é que seria? Tem os amigos, os super-heróis, tem os metidos a bandidinho, e que, mas só tudo com super-poder. Eu tô fazendo uma mesclagem do dia-a-dia da molecada da rua que a gente conhece. Como é que seria ele com poder, né? Tem uma menininha lá que controla um elemental da água, né? Menina magrinha, bonitinha, toda meiguinha. E o professor, que ela tem um puto de um grosso, era o Danilo. O Danilo era aquele professor de educação física que eu tinha, era um grosso do caralho. Xingava todo mundo, né? Não com palavrão, que era anos 70. Chega assim, qual é o nome daí? O que você faz aí, menina? Ai, eu sou invocadora aqui, elemental da água. Ele olha pra cara dela, você é uma porcaria. Como é que é o nome do teu elemental? Ondinha. Aí ele falou, ah, vai dar muito medo nos inimigos. Eu te invoco, Ondinha. Ó, tu já imaginou. Ah, mas professor, não... Não, você tá arrumando o nome dessa merda, desse bicho. Vai, monta nele, sai dando. Não, porque o Ondinha não gosta que eu monte. Aí já vira uma baderna, já entra outros personagens, já entra um monte de criatura. É que aí não tá a história de hoje, tem um monte de personagem que entra e sai fazendo coisas. E ao mesmo tempo tem essa trama principal. Um personagem que eu gosto muito é o Senhor Sapato, né? Que tem aquele filme Cidade das Sombras, que tem aqui os estranhos, né? Eu falei, puta, esse menininho vai entrar no meu livro. A mulher que assim, fica paga careca assim, fica rindo, batendo os dedos, caralho. Eu me divirto muito escrevendo essas groselhas, essas besteiradas, mas eu tô mais centralizado na aventura principal, na história principal, que é o quê? Fazer a personagem lutar contra os vilões, que na verdade o sistema democrático foi abolido, né? Nós temos agora quem controla realmente o país são os militares e a televisão. A televisão, o rádio, eles determinam as coisas. E os jornais é que dizem, o julgamento é lá. A justiça ficou meio que banalizada, inútil. Você pode entrar com apelação. Ah, os juízes no meu livro só servem para receber dinheiro, ficar apaniguado e ficar coçando o saco. Se eles pisam na bola, o que é muito raro, ele é aposentado, com todas as regalias, ganhando 30 mil cruzeiros por mês, né? Isso te faz lembrar alguma coisa? Então, eu tô falando dessas correlações malucas, negada. Né, puta merda, olha, meu, já tá quase acabando. Mas, de qualquer forma, eu quero agradecer, então. Tinha um negocinho pra falar. Ah, não falei dos meus remédios, né? Tem esse aqui. Esse aqui, ó. Esse aqui é o cloridrato de fluoxetina. Esse danado é pra segurar a minha serotonina, porque eu fiquei deprimido. Porra, por que eu fiquei deprimido? Sabe por que eu fiquei deprimido? Quando eu baixei no hospital, eu tive duas paradas cardíacas, viu, negada? Eu não contei isso antes. A primeira parada foi quando o cara errou a minha femoral, deu uma queda de pressão furiosa, o coração parou. É a coisa mais estranha do mundo, você morrer. É dormir pra tudo. Eu acho que é a tal vacuidade. Pesquisa esse termo, vacuidade no budismo, é isso, né? Aí, mas eu consegui me voltar a tempo, né? Porque o puta deu uma lambrecada lá, femoral, aqui o cara errou. Eu apaguei ali. Eu tô vendo só o cara. Eu falei pro cara assim, o cirurgião, ó, tá dando um quentinho aí. Aí ele faz assim, mexe nas coisas, apago. Aí eu volto, tô lá na UTI já, né? E a maquininha, pip, pip, pip, do meu lado, tô com o tubão no nariz. Cacete, o que que me aconteceu? Aí eu tô, olha só. Pip, pip, pip. E eu acordei e falei, pô, quebrou essa merda? É, quebrou essa... Segunda parada cardíaca. Você acredita, velho? Aí me ressuscitaram. Me injetaram uns negócios lá. Uns parangolé fudido. E agora eu tô fazendo esse tratamento dessa depressão, né? Que eu fiquei depois dessa operação, de tudo isso. Você me viu todo feliz lá, mostrando barrigão, o corte foi aqui. Morri duas vezes ali, viu, desgraçado? E eu tô tomando esse aqui, o cloridrato de fluoxetina pra serotonina. E esse desgraçado do alprazolam. O alprazolam tá já preta, viu? Esse aqui é pra me desligar de noite, né? Pra me desligar de noite, eu fui consultar meu psiquiatra, né? Grande amigo meu, nosso cara, um dos caras mais gentis que eu já conheci na vida. Expliquei minha situação e falou: Zé, eu tava pensando em me matar, né? Eu ia pegar aqui o Pai Taurus e dar um jeito. Eu falei: não. Antes de fazer essa besteira, eu vou lá consultar o meu psiquiatra, meu amigo. Marquei a hora, fui lá com ele, meu plano de saúde cobre. Falou: não, tu vai no remédio já. Vamos cuidar disso. Vai ficar alguns meses com esse remédio. Meses? É, tu vai tomar uns meses essa merda. Toma essa porra durante alguns meses e, conforme for, senta na terapia. Vai fazer aqui uma terapia. Eu falei: legal, eu gosto de terapia. Já fiz uma vez quando eu tinha 18 anos. Acho um barato. Terapia é um... Acho que todo mundo devia fazer um pouco de terapia, viu? Não porque você é louco. Eu assumi, não. Eu sou meio destrambelhado mesmo. Só que comigo as coisas são muito emotivas, né? E esse negócio da capa do Mil Nomes, o meu coração, foi por isso, né? Que tesão louco. Por isso que eu recuo e não quero fazer lançamento. Eu tenho medo. De repente eu começo a me entusiasmar demais, dá um troço. Eu não tô bebendo, eu não tô fumando, eu emagreci 5 quilos, tô bonitão, tô cheiroso. É foda quando eu vou pegar o trem ou o metrô, o pessoal me dá lugar achando que eu tô velho por causa do cabelo branco. Fico puto com isso. Eu vou no supermercado aqui no Copo de B, aqui na Santa, na Cursino, vou lá comprar, vou com a Laura pequenininha, vou comprar um negócio. Aí passa assim: ah, é sua neta? Filha da puta, atendente desgrana. Não, é minha filha. Ai, desculpa, moço. Aí eu vou no Mercadão Vergueiro comprar lá um pouco de carne louca que eu adoro. Aquilo com udon. Nossa, uma sopa de udon, uma delícia. Tô lá, tô passando veinho. Vem, ah, boa tarde. Nunca vi aqueles aí, gente boa, bem também, sabe? Só que, ah, sua netinha? Puta, filha da puta. Eu preciso conversar com alguém pra ver se eu fico mais jovem, se eu rejuvenesço, que eu tô bem. A patroa olha pra mim: mas você tá legal, só o cabelo branco. Ah, então vou ter que tirar o bigode e tingir o cabelo, porque tá a foto, todo mundo tá me achando com cara de velho. Mas, meu, é por isso que eu tô me cuidando, tomando meus remédios. Porque não foi fácil, não, velho. Não foi fácil, não. Eu ia pro Beleléu. Mas por ter ido, ou por quase ter ido, é que eu me sinto agora tão tranquilo. Não só pela medicação, mas esse alprazolam é foda. Teve um dia que eu cheguei aqui. Eu tô trabalhando lá em Mogi, né? Faço os negócios em Mogi. Eu voltei que deitei e esqueci de tomar, né? Você acredita que no dia seguinte eu já tava 5 da manhã, tava de pé, já agitado. Angustiado. Meu, não pode. Essa merda, Bauzento, filha da puta. Você falou que essa merda aqui dá dependência química, dá mesmo, cara. Pior que meu psiquiatra falou: isso aqui dá uma dependência mesmo. Eu falei: porra, sabe dessa merda? Não, mas é bom, vai te fazer bem, depois te controla. Puta que pariu, você vê como eu só me fodo? Eu só tomo no rabo aqui nessa merda. E por favor, compareça no meu Form Spring, deixe lá a sua perguntinha. Estamos deixando também aí alguns links de coisas antigas aí pra você ouvir aí no nosso podcast. Tem aí o Dr. Bias, o maluco que salvou um monte de coisa. Nem eu tenho mais essas porra aí. Quem quiser que pegue essa buceta. Tem também alguns textos antigos aí que também acho que. Outro maluco aí que salvou, o texto antigo Milão da Caverna. Caverna 4 do Blogspot. Eu não tenho. Eu devo ter, mas sabe quando você não tem saco de ficar revirando as coisas, né? Bom, negado, eu quero agradecer a você pela sua atenção, pela sua gentileza. São 5h15, a gente ficou aqui 1h03. Não teve abertura, não teve nada. Quero agradecer a todos pela atenção, pela gentileza, pela bondade, pela simpatia em ter aguentado a preta veia aqui por todo esse tempo. Aproveita meu livro, compra meu livro, pelo amor de Deus, compra meu livrinho. Vai lá no site milnomes.com, clica lá no linkzinho. Vai direto para a editora, compra lá. Se você puder, vai lá, liga para a editora, elogia. Quero falar com o seu Luiz Fanelli. Pô, o livro do Zé Roberto é maravilhoso, hein? Puxa o saco do velho para mim. Liga lá, fala: mas esse livro é muito bom. Não liga para xingar. Não liga para xingar, que aí é uma merda, o velho vai ficar bravo. Não, liga pra me elogiar, pô. Todo mundo só liga pra me xingar. Fala: não, esse livro é bom, esse livro é bom. Escreve lá pro velho, pra editora. Vai no site da editora, deixa uma mensagenzinha. Pelo amor de Deus, deixa uma mensagenzinha. E pra terminar, vou falar do você viu aquele comercial do StarCraft 2? Você viu que dublagem maravilhosa daquele comercial, cara? StarCraft 2, StarCraft 2, vai sair agora StarCraft 2, StarCraft. Eu fico enchendo o saco da minha mulher, cara. StarCraft 2, StarCraft 2, eu memorizei essa voz do StarCraft 2. Vamos lançar agora dia 27/7/97, StarCraft 2, StarCraft 2, StarCraft 2. Eu vou fazer essa merda. Agora o próximo, vamos anunciar pra você o próximo lançamento da TVDK. Nós vamos falar sobre algum assunto que eu não faço a menor ideia do que seja, mas teremos muitos efeitos especiais. Teremos muita ação, muita aventura, muito romance e mais um monte de groselha que vai te fazer muito feliz. É, bicho. Agradeço muito, muito obrigado mesmo pela sua atenção. Valeu o apoio a todos aqueles que me detestam. Meu sincero abraço. Porque as pedras que vocês me arremessam, eu tô construindo a escada do meu sucesso, assim, ó. O muro da minha vitória. E a vocês que me apoiam, que curtem essa preta véia alucinada. É interessante deixar esse registro sonoro aqui. Que eu tenho plena consciência da minha finitude, né? Que eu vou morrer um dia. Que minha hora vai chegar, porque ela passou duas vezes aí, velho. Ela passou duas vezes e eu não fui. Mas acho que das minhas 7 vidas, eu só tenho 3. Eu já queimei 2, acho que da próxima, olha. Então você vai aproveitando que eu tô aí, vai se divertindo, vai curtindo, vamos ver se a gente consegue fazer mais coisas, fazer novos trabalhos, lançar mais livrinho da Preta Véia. Se eu não puder tocar aqui o legado, toca você, porque a molecada aqui não vai tocar, não, nem minha filha, nem minha patroa, tal. Se eu pipocar, velho, vai vendo aí. O meu coração, aquele problema lá melhorou, né? Não tenho mais, né? Na verdade, né? Aquele problema bioelétrico que ele teve, né? Era por causa do cigarro. Para de fumar. O meu cardiologista, um cubano, puta, cubano louco do caralho. E eu pensava que eu era louco, mas ele é mais, né? Me deu uns remédios fodidos aqui. Tô legal, tô joinha. Inverteu toda a polaridade aqui. Um remédio caro pra caralho. Mas a gente foi atrás, conseguiu pelo governo. Deu tudo certo. Me deu um apoio. Agora preciso arrumar esse alprazolam, que puta, essas merdas são caras. Só essas duas caixinhas aqui, ó. Essas duas caixinhas aqui é 100 conto que vai nessa merda, meu. Porra, vou ficar pagando remédio pra ficar segurando minha doideira, pô, é difícil. Muito obrigado pela sua atenção dispensada, negada. Valeu. Um abraço a todos vocês. Eu mando um abraço lá pro pessoal do Papo Reto. O Papo Retal, pra todos vocês. Esse Rudamon. Rudamon é uma merda. O cara faz um vídeo, eu não sei se ele me odeia ou se me ama. Não sei qual é que é desse cara. Esse povo me deixa louco. Valeu, negada. Obrigado. Tchau.